Todos dizem amém, Jesus. Todos dizem amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja. Eu saludo a la amada iglesia. Com a doce e gloriosa paz. Com a dulce e gloriosa paz. Do Senhor Jesus Cristo. Del Señor Jesucristo. Queridos irmãos e irmãs ouvintes. Queridos hermanos oyentes. De todo o Brasil e toda a terra. De todo o Brasil e toda a terra. Esta é uma transmissão ao vivo. Esta é uma transmissão ao vivo. Diretamente São Paulo, Brasil. Desde São Paulo, Brasil. Para toda a terra. Para toda a terra. Estamos aqui diretamente do Templo da Glória Divina em São Paulo. Estamos desde o Templo da Glória Divina em São aqui Paulo. Aqui nesta noite maravilhosa. Em esta noite maravilhosa. Onde as igrejas primitivas doutrina divina. Donde las iglesias primitivas doctrina divina. Todas estão cultuando agora. Todos están cultuando ahora. Ao nosso Deus Jeová. A nuestro Dios Jehová. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos hermanos oyentes. De todo o Brasil e toda a terra. De todo o Brasil e toda a terra. Uma surpresa vocês verem o missionário pregar de repente assim, né? Es una sorpresa que el misionero haya venido de repente. Assim será a vinda de Jesus, hein? Así será la venida de Jesús. Será repentina. Será repentino. É, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos, irmãos, sem perca de tempo. Sin pérdida de tiempo. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos a meditar la palabra de Dios. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Quero informar os irmãos. Quiero informar a los hermanos. Que na madrugada de hoje. Que la madrugada de hoy. Vai iniciar uma campanha. Vai iniciar una campaña. Com o missionário Emerson Nunes. Com misionero Emerson Nunes. Orando pela madrugada a Deus. Orando por la madrugada a Dios. Às 3 horas da manhã. A las 3 horas de la mañana. Será 21 dias de oração. Será 21 días de oración. O clamor do socorro de Deus. El clamor del socorro de Dios. Aos seus servos. A sus siervos. Amém, igreja. Amém, iglesia. Vamos clamar pelo socorro de Deus. Vamos a clamar por el socorro. Nesta madrugada com Deus. En esta madrugada con Dios. Contra esses demônios. Contra esos demonios. Que têm lutado fortemente. Que han luchado fuertemente. Contra a doutrina de Jesus. Contra la doctrina de Jesús. Contra a igreja de Cristo. Contra la iglesia de Jesús. Então vamos clamar pelo socorro de Deus. Vamos a clamar por el socorro de clamor Dios. Clamor do socorro de Deus. El clamor del socorro de contra Deus. Contra os falsos profetas. Los falsos profetas. Contra os demônios enganadores. Los demonios engañadores. E para que Deus levante. Y para que Dios levante. Aqueles que estão fracos e caídos. Aquellos que están flacos y caídos. Vamos clamar a Deus pelo bálsamo de Jesus. Vamos a clamar por el bálsamo de Jesús. Quantos irmãos estão feridos? ¿Cuántos hermanos están heridos? Estão machucados. Tristes. E também estão tristes. E também tristes. Precisando de uma força para se levantar. Precisando da força para levantar. E precisa. E precisa. Da ajuda de nós também em oração. De nossa ajuda em oração. A Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos. Que nós devemos orar um pelos outros. Que devemos orar os uns pelos outros. Então nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Então vamos orar e clamar a Deus. Pedir a misericórdia de Jesus. Pedindo misericórdia a Jesus. A todas as vidas. Para todas as vidas. A todo servo de Deus. Para os servos de Deus. Para que Jesus venha proteger. Para que Jesus venha proteger. Então esse clamor da madrugada que vai ser comigo. Este clamor. Vai começar hoje às 3 horas da manhã. Vai começar hoje às 3 da manhã. Os irmãos orando comigo. Os irmãos orando comigo. Ao vivo. Al vivo. Estarei orando. Estarei orando. Lembrando que não é só eu que oro. Reconhecendo que não sou eu que oro. Tem os demais irmãos também ora também. Os demais irmãos também oram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero também, meus irmãos, nessa campanha. Eu também quero nesta campanha. Que eu vou começar pela madrugada. Que vou começar pela manhã. Para vocês apresentar o meu pai Valdemar Nunes. Apresentar a meu papá. A favor dele também essa campanha. A favor dele também esta campanha. Nós vamos levantar essa campanha. Vamos levantar esta campanha. A favor do nosso irmão pastor Valdemar Nunes. A favor do pastor Valdemar Nunes. Amém também. O clamor do socorro de Deus a todos os servos de Deus. O clamor de socorro de Deus a que estão feridos, estão machucados, estão caídos. Estão feridos, tristes. Para que Deus venha levantar. Para que Deus venha levantar. A Bíblia diz, meus irmãos, la Biblia dice, mis que o homem poderá cair, que el hombre podrá caer, mas Deus o levantará. Mas Dios levantará. Aleluia. Aleluia. Então, igreja querida do meu coração, iglesia amada de mi corazón, vamos meditar. Vamos meditar. Na palavra de Deus. La palabra de Dios. Os irmãos ouvintes não estranham, não? Los hermanos oyentes están hoje nós estranhos. Temos um dublador diferente. Tenemos un doblador diferente. Hoje nossa irmã Marcela está dublando. Nuestra hermana Marcela está doblando. E nosso pastor Carlos, seu esposo. Pastor Carlos, sua esposa. Está na mesa operacional de técnico operacional do Estúdio E. Está na mesa de Estúdio E. Casal abençoado por Deus, hein, igreja? Esforçado. Um matrimônio bendecido por Deus. Estão aí lutando pela doutrina de Deus comigo. Estão lutando pela doutrina de Deus comigo. Então vamos lá, igreja. Vamos, igreja. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 1. Versículo 1. Glória a Jesus. Jesus tocou fortemente meu coração. Jesus tocou fortemente meu coração. Pedi uma oportunidade para o pastor, né? Para pedir uma oportunidade para o pastor. Ah, você é o presidente, tem que pedir sim. Está o pastor da igreja. É presidente, está aqui, para os obreiros, estou só escutando. Eu escuto muitos obreiros pregar, os irmãos pregar. Muitos irmãos predicando, obreiros predicando. Ah, missionário, você só prega só de quarta, domingo e sexta-feira. O missionário só predica miércoles e domingo. Não, mas Deus tocou meu coração para me pregar hoje aqui. Deus tocou meu coração para predicar hoje aqui. Estou sempre aqui com os irmãos aqui ouvindo. Sempre estou aqui ouvindo. Estou também, quando estou aqui, estou em casa ouvindo as pregações maravilhosas dos irmãos. Quando eu estou aqui, estou em casa escutando. Amém, igreja. Amém, igreja. Então nós vamos em nome de Jesus Cristo. Vamos em nome de Jesus. Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. Verso 1. Versículo 1. Aleluia, Jesus. A igreja precisa repetir em voz alta hoje, não? A igreja precisa repetir em voz alta? Não, que eu vou só ler e o tradutor vai traduzir. Amém? Amém. Os irmãos meditam em espírito de oração. Amém? Os irmãos meditam em espírito de oração. Que diz assim: ainda que eu falasse, se eu falasse a língua dos homens, las lenguas humanas, e dos anjos, e angelicales, não tivesse o amor, e não tivesse amor, seria como metal que soa, vengo a ser como metal que resuena, ou como um sino que tine, o símbolo que retine, ainda que tivesse o dom de profecia, e se tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e entendesse todos os mistérios, e toda a ciência, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e se tivesse toda a fé, de maneira, de tal maneira, tal que transportasse, que trasladasse os montes, los montes, e não tivesse o amor, e não tenho amor, nada seria, nada sou. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, e se repartisse todos os meus bens, para o sustento dos pobres, para dar de comer aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, e se entregasse meu corpo, para ser queimado, para ser queimado, e não tivesse, e não tenho amor, a caridade, amor, nada disso, de nada, me aproveitaria, me serve. A caridade é sofredora, el amor es sufrido, é benigno, es benigno. O amor não é invejoso. El amor no tiene envidia. O amor não trata com leviandade. El amor no es jactancioso. Não se exalta. No se envanece. Não se exorbedece. No se envanece. Não se porta com indecência. No hace nada indebido. Não busca seus interesses. No busca lo suyo. Não se irrita. Não se irrita. Não suspeita mal. Não guarda rancor. Não folga com a justiça. Não se goza da injustiça. Não folga com a injustiça. Não se goza da injustiça. Mas folga com a verdade. Mas se goza da verdade. Tudo sofre. Todo lo sufre. Tudo crê. Todo lo cree. Tudo espera. Todo lo espera. E tudo suporta. Todo lo soporta. Aleluia. Aleluia. Grita, meu Deus. Meu Pai, fala aos nossos corações, habla nossos corações, que nós precisamos ouvir, que nós precisamos ouvir. Fala com os ouvintes também, habla com os ouvintes também, o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos ouvir, da parte do Senhor, de parte de Deus. Ó meu Deus, fala com os ouvintes também, habla com os ouvintes também. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode louvar a Deus. Como é? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. meus queridos irmãos e irmãs ouvintes. Mis queridos hermanos oyentes. De todo o Brasil e toda a terra. De todo o Brasil e la tierra. Eis aí a bendita palavra de Deus. É aqui la bendita palabra de Dios. Um grande ensinamento de Jesus Cristo. Una gran enseñanza de Jesucristo. Acerca do amor. Acerca del amor. Usando o apóstolo Paulo. Usando al apóstol Pablo. Paulo em suas pregações diz: "Sedes meus imitadores". Pablo diz em suas prédicas: "Sed mis imitadores". Como eu sou de Cristo. Como soy de Cristo. Senhor Jesus Cristo foi o profeta de Deus na terra e o próprio Deus. El Señor Jesús fue profeta de Dios y propio Dios. E é profeta e é Deus também. Es profeta y es Dios también. Que pregou muito sobre o amor. Que predicó mucho sobre el amor. Quando esteve aqui na terra. Cuando estuvo aquí en la tierra. A grande demonstração de Jesus. La gran demostración de Jesús. Com seu amor grande. Su amor grande. Fazendo curas, sinais e maravilhas. Realizando sanidades, maravillas. Ajudando aqueles mais simples. Ayudando a los más simples. Uma demonstração mais do seu amor. Na demonstração de seu amor. É demonstrar o seu amor àqueles que odiavam ele. Demonstrar seu amor àqueles que le odiavam a ele. Quando as pessoas maltratavam Jesus. Quando as pessoas maltratavam a Jesus. Desprezavam Jesus. Despreciavam a Jesus. Ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele clamava pela misericórdia de Deus. A favor daquelas pessoas. A favor de aquelas pessoas. Certa vez em Samaria. Certa vez em Samaria. Senhor Jesus demonstrou seu amor grande. El Señor Jesús demostró su grande amor. Pelos pecadores. Por los pecadores. Quando os pecadores começaram a rejeitar Jesus. Cuando los pecadores empezaron a rechazar a Jesús. Os apóstolos se irritaram. Los apóstoles se irritaron. Ah, Senhor. Oh, Señor. Por que o Senhor não fazemos como Elias? ¿Por qué no hacemos como Elías? Mandar fogo cair do céu. Mandar fuego caer del cielo. E destruir a todos aqui? Y destruir a todos aquí. Señor Jesús respondeu. El Señor Jesús respondió. Eu não vim. Yo no vine. Destruir as almas dos homens. Destruir las almas de los hombres. Mas sim para salvar. Aleluia. Jesus ensinou o que é o amor até mesmo. Jesús enseñó el amor a sí mismo. Quando estava no caminho da sua morte. Cuando estaba camino a su muerte. Quando foi traído por Judas Iscariote. Cuando fue traicionado por Judas Iscariote. Quando os soldados romanos vieram pegar Jesus. Cuando los soldados romanos vinieron a tomar. Para levar a julgamento diante dos reis. Para llevarlo a juzgar delante de los reyes. É ali o apóstolo Pedro. Ahí el apóstol Pedro. Cortou a orelha do soldado, hein? Cortou a orelha do soldado. E o que que o Senhor Jesus fez? O que é o que o Senhor Jesus hizo? Foi lá e sarou a orelha do soldado. Foi e sanou a orelha do soldado. Presta atenção, igreja querida. Presta atenção, igreja querida. Que Antioquia. Em Antioquia. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Os apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo. Foram chamados de cristão. Foram chamados de cristianos. Porque se parecia com Cristo. Porque se parecia a Cristo. Nos sinais, nas curas, nas maravilhas. En las señales, curas y maravillas. Mas um dos maiores sinais de parecer com Jesus Cristo. Pero la mayor señal de parecerse a Cristo. Era aquela mansidão, paciência. Era aquella mansedumbre, paciencia. E ter amor até por aqueles que odiavam. Y tener amor por aquellos que también le odiaban. Eles eram capturados em suas casas. Ellos eran capturados en sus casas. Lançado ali na para a arena dos leões. Lanzados a la arena de los leones. E mesmo eles sendo mortos ali a fio da espada. Y mismo siendo muertos a filo de espada. No último instante de vida. O último instante de suas vidas. Clamava. Clamavam. Ao Pai, a Jesus. Al Padre e Jesus. Pela salvação daquelas almas. Por la salvación de aquellas almas. Imitando Jesus que na cruz Jesus salvou. Imitando a Jesus que na cruz. O ladrão que se humilhou. Salvou aquele ladrão. E aqueles que estavam maltratando Jesus. E aqueles que estavam maltratando a Jesus. Furando ele com lança. Aí, quando Jesus pediu água, deu vinagre. Quando Jesus pediu água, lhe deram vinagre. A demonstração do amor de Jesus. A demonstração de amor de Jesus. Pai. Padre. Perdoa. Perdona. Que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Oh, Jesus, São grandes ensinamentos. Quão grandes ensinanças. Jesus ensinou para nós. Jesus ensinou para nós. Jesus nos entrega dom para nós. Jesus nos entrega dom para nós. A revelação da profecia. A revelação da profecia. Mas se nós não tivéssemos esse mesmo amor de Jesus em nós, mas se não teríamos esse mesmo amor de Jesus, nós não vai para o céu. Não vamos para o céu. Por isso que muitos vão chegar naquele dia. Por isso que muitos vão chegar naquele dia. Ah, Senhor. Oh, Senhor. Expulsava demônios em seu nome. Expulsava demônios em teu nome. Fazia muitos milagres em seu nome. Fazia muitos milagres em teu nome. Os demônios caíam no chão gritando. Os demônios caíam ao suelo gritando. Ajudei tanta gente. Ajudei a tanta gente. E Jesus dizia abertamente para eles. E Jesus dirá abertamente a eles. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartai-vos de mim que não te conheço. Tá vendo? Está vendo? Quantos crentes que ainda não têm o amor de Deus em seu coração? Quantos crentes que não têm amor de Deus em seu coração? Estão achando que são salvos, mas não são. Estão pensando que são salvos e não são. Não têm amor a Deus. Não têm amor a Deus. Esse amor que Jesus está falando é amor por Jesus, a sua doutrina. Esse amor por Jesus, a sua doutrina. Amor pela terra, por aqueles que te odeia. Amor por aqueles que te odiam. Hoje muitos reclamam de perseguição. Hoje muitos reclamam de perseguição. Em vez de pedir a misericórdia de Deus para suportar as lutas. Em vez de pedir misericórdia para suportar a luta. Desejam mal para o seu próximo. Desejam mal para o seu próximo. Jesus nos ensinou a amar até nossos inimigos. Jesus nos ensinou a amar até nossos inimigos. Jesus orar, mandou nós orar por aqueles que nos perseguem. Nos mandou orar por aqueles que nos perseguem. Então, meus amados irmãos, mas muitos não estão conhecendo esse evangelho. Então, irmãos, muitos não conhecem esse evangelho. Muitos só conhecem o evangelho da cura divina. Muitos conhecem a cura divina. Dos milagres. Dos milagros. Da oração. Da oração. Da doutrina. Da doutrina. Mas e do amor, poucos conhecem. E do amor, poucos conhecem. Quantos obreiros soberbos. Quantos obreiros soberbios. Cheio de ódio no coração, com raiva. Lleno de ódio en el corazón. O Senhor Jesus diz em sua palavra. El Señor Jesús dice en su palabra. Que aquele que não ama seu irmão. Aquel que no ama a su hermano. E tem ódio do seu irmão é um homicida. Y tiene odio de su hermano es un homicida. E a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs. La Biblia dice, mis hermanos. Que os homicidas não herdarão o reino do céu. Que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então aqui está um grande ensinamento de Jesus usando Paulo na igreja de Corinto. Aqui está uma grande ensinança usando a Paulo. Que estava localizada em Corinto. Que estava localizada em Corinto. Muitos irmãos ali. Muitos irmãos ali. Tinham unção. Tinham unção. Profecias. Profecias. Revelações. Revelações. Tanto é no capítulo 12 ele ensina acerca dos dons. Aí, em capítulo 12 nos ensina dos dons. Então muitos adquiriram o dom de profecia. Muitos têm dom de profecia. Palavra. Palavra. Expulsar demônios. Expulsar demônios. Mas tinha um problema naquela igreja. Mas havia um problema que a contenda era demais. A contenda era demais. E nos dias de hoje não é diferente. E nesses dias não é diferente. A contenda, meus irmãos, a divisão entre os crentes está matando muitos crentes na fé. A contenda, a divisão está matando muitos crentes na fé. Pessoas que não querem ser submissas à doutrina de Jesus. Pessoas que não querem ser submissas à doutrina de Jesus. Você está achando que amor é só nós fazer doações também? Está pensando que só o amor é donar? De comida? Comida. Você acha que amor é somente nós doar por dinheiro? Pensa que amor é solamente donar dinheiro? Não, o amor que Jesus está falando aqui é o amor pela doutrina. O amor que Jesus está falando é amor à doutrina. Não adianta nós fazer tudo isso. Não adianta fazer tudo isso. E andar desconcertado com Deus. E andar sim. Você não ama Deus. Você não ama Deus. Você honra a Deus somente com os lábios. Você honra a Deus somente com os lábios. Como diz Jesus. Como disse Jesus. Mas o coração está longe de Jesus Cristo. Mas o coração está lejos de Jesus. Então Jesus está ensinando usando Paulo dizendo. Jesus nos está ensinando usando Paulo dizendo. Vocês não receberam dom? Vocês não receberam dom? Não faz evangelização? Não fazem evangelização? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Assim que falasse as línguas humanas. Você é um homem estudado, é um poliglota, fala muitas línguas. Você é muito estudado e falasse muitos idiomas. Mas se não tiver o amor de Jesus em seu coração? Mas se não tivesse amor de Jesus em seu coração? De nada serve. Não serve de nada. A língua dos anjos, falar em mistério com o Senhor. La lengua de los ángeles es hablar misterios con el Señor. E não tivesse amor? Y no tuviese amor. Seria como metal que soa. Seria como metal que ressoa. É como um sino que tine. Como símbolo que ressoa. O sino sal que soa, o sino que tine é um barulho. Um barulho. Só tem barulho. Só tem barulho. Mas parou e fica lá. Mas queda aí. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. Está orando, está pregando. Está orando, está predicando. Fazendo a obra. Está fazendo a obra. Mas o coração amargurado, o coração fechado. Mas o coração amargado e coração cerrado. Cheio de raiva, cheio de contenda, de brigas. Já não é contenda, é rabia. Com raiva do próximo que te fez o mal. Com raiva do próximo que hizo o mal. Você está sendo como um sino que tine, só tem barulho, mas não tem Jesus ali. Está como o símbolo que retinha e não. A verdadeira demonstração do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. A verdadeira demonstração do Espírito Santo em homem. É ter o amor por Deus. É ter amor por Deus. Ele seguia a doutrina de Jesus não por obrigação. É seguir a doutrina de Jesus não por obrigação. Ou porque o pastor prega e exige a doutrina na igreja. Não porque o pastor predica e exige. Mas ele tem a doutrina de Jesus no seu coração. Tem a doutrina de Jesus em seu coração. Porque ele quer ser igual a Jesus, vestimentas compridas, santificada, resplandecente, com o poder da glória de Deus. Porque quer ser igual a Jesus, porque nós somos a luz do mundo. Por que somos a luz do mundo? Somos a luz do mundo. Porque nós temos a graça de Jesus, temos Jesus em nosso coração. Porque temos a graça de Jesus em nosso coração. E esse brilho está faltando em muitos crentes que se dizem de doutrina. E esse brilho está faltando em muitos crentes que dizem. Jesus está chorando, Jesus está triste. Jesus está chorando, está triste. Com a falta de amor nos corações um para com os outros. Com a falta de amor nos corações los unos por los otros. Como é que você vai dizer que ama Jesus se não ama teu irmão, tua irmã, teu próximo? Como dizes que amas a Jesus se não amas a Bíblia a fala próximo? Que você é mentiroso. A Bíblia habla que eres mentiroso. Como você diz que ama a Deus e detesta e odeia o seu próximo? Como dizes que amas a Deus e detestas a tu próximo? E Deus que você não vê, você diz que ama e o próximo que você vê, você diz que odeia. E Deus que você não vê, diz que ama e a Bíblia diz que é mentiroso. A Bíblia diz que eres mentiroso. E os mentirosos? Los mentirosos. Eles não herdarão o reino do céu. No heredarán el reino de los cielos. Então não adianta você ter dons de Deus, profecia, revelação, milagres. Não adianta ter dons de Deus, profecia, milagres. Mas se não tiver o amor de Deus no seu coração. Se não tivesse esse amor de Deus em teu coração. De nada adianta. De nada adianta. Ainda que tivesse o dom de profecia. Aún si tuvieses don de profecía. Conhecesse todos os mistérios da toda a ciência. Conocieses todos los misterios y ciencia. Ainda que tivesse toda a fé. Aún si tuvieses toda la fe. De maneira que transportasse um monte para os montes. De maneira que transportasse los montes. E não tivesse o amor. Y no tuvieses amor. De nada seria. De nada sirve. Tá vendo? Está viendo? Ainda que eu tivesse a fé de transportar um monte de fé, fazer milagres, curas, sinais. Fé de fazer milagres, curas. Você pôr a mão num paralítico, aquele levantar. Poner a mão no paralítico, levantar. Um homem que tem a perna cortada, fazê-la crescer de novo. O homem que tem a perna cortada. Mas se não tiver amor, não adianta. Se não tiver amor, não adianta. Você vê esses pastores falsos. Você vê esses pastores falsos. Fazendo milagre, mas não tem doutrina. Fazendo milagre, mas não tem doutrina. Eles não têm amor por Jesus. Não têm amor por Jesus. O amor é por eles mesmos e pelo dinheiro. El amor es por ellos mismos. O amor pela fama, pelo alto reconhecimento. El amor por la fama, auto exaltación. Mas não tem Jesus. Mas não tienen Jesús. De nada serve. De nada sirve. Porque Jesus diz a sua palavra. Porque Jesús dice en su palabra. Sem mim. Sin mí. Nada. Nada. Podereis. Podeis fazer. Então, meus amados irmãos e irmãs. Então, seus irmãos e irmãs. Deus está usando Paulo corrigindo a igreja de Corinto, faltava amor. Corrigiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Aquela contenda precisava acabar no meio da igreja. Aquela contenda querendo acabar a igreja. E Deus está falando também com nós, nos crentes, os atuais, no dia de hoje. E Deus está falando com crentes atuais hoje. Essa divisão, essa contenda, essa rodinha de fofoca para derrubar pastor. Essa contenda, essa divisão, essa rueda de chismosos para derrubar pastor. Essa fofocaiada de crentes desconcertada com língua de gravata. essa chismoseria dos crentes com língua e corbata, falando mal do servo de Deus, da serva de Deus, hablando mal del siervo, de la sierva de Dios, blasfemando das revelações de Deus, blasfemando de las revelaciones de Dios. Você não tem amor. Usted no tiene amor. Não tem Jesus em seu coração. No tiene Jesús en su corazón. De nada adianta, meus irmãos. De nada adelanta, mis hermanos. Então Jesus está falando. Entonces Jesús está hablando. Como falou com a igreja de Corinto. Como habló con la iglesia de Corinto. Vocês estão se exorbecendo, dizendo que tem dons. Usted está exorbecendo, dizendo que tiene. Que é uma igreja avivada. Que es una iglesia avivada. Mas se não tem amor no coração, não serve de nada. Mas si no tiene amor en su corazón no sirve de nada. Por que, meus amados irmãos? Por que, hermanos? Olha, ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Aún si distribuyo toda mi fortuna. Para o sustento dos pobres. Para el sustento de los pobres. Está vendo? Falou sobre a contenda? Está vendo? Habló de contienda. Você vê esses crentes que estão enganados pelo sistema da besta eletrônica? Está vendo los creyentes engañados por meio da internet? Por medio de internet. Fica expondo um ao outro. Aí está exponendo um ao outro. Um mandando indireta para o outro. Um mandando indireta ao outro. Assume a pregação da palavra de Deus em vez de usar os versículos. Assume a prédica e em vez de usar. Para pregar a doutrina verdadeira de Jesus. Para predicar a doutrina verdadeira. Ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas para o reino de Deus. Fica usando a palavra para atacar um ao outro. Queda aí usando a palavra para jogar indireta um para o outro. Lançar indiretas uns a outros. É o que acontece nessas redes sociais satânicas. É o que acontece nessas redes satânicas. Essas redes sociais de Satanás. Essas redes sociais de Satanás. Está infestada por esses crentes rebeldes. Está llena de creyentes rebeldes. Contendendo um com o outro. Contendiendo uno con otro. Não tem amor no coração. No tienen amor en el corazón. Quando ele vê o irmão caído. Cuando ven un hermano caído. Em vez de orar para aquele irmão, ajudar aquele irmão em oração. Aconselhar ele, em vez de orar e aconselhar a ele, ele usa a língua dele para o mal. Ele usa a sua língua para o mal. Ele profetiza, ele revela, ele prega. Ele profetiza, revela e predica. Mas quando desce do altar, está defamando o irmão para um e para outro. Pero cuando baja el altar está difamando a uno. Ele não tem otro. Amor de ajudar aquele irmão, dar orar para aquele irmão. No tiene amor para orar, ayudar a su. Começa hermano. A acabar de matar a vida daquele irmão. Y empieza a matar a su hermano. Quando você vê o irmão que foi laçado pelo diabo. Cuando usted ve un hermano que fue enlazado. Que ele caiu. Que él cayó. Em algum pecado. En algún pecado. Nós não temos que passar a mão no pecado. No vamos a pasar la mano. Mas nós temos que exortar aquele irmão com amor. Vamos a exhortar con amor. E aconselhar e abraçá-lo. Y aconsejar y abraçá-lo. Para curar suas feridas. Para curar sus heridas. Não acabar de jogar para fora da igreja. No para tirarlo fuera de la iglesia. Mas não. Mas não. É como diz a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus. São as raças de víboras. São raças de víboras. Esperando o momento. Esperando el momento. Da queda do irmão, do irmã. De la caída del hermano, de la hermana. Para destilar o seu veneno e acabar de matar aquele irmão, aquela irmã. Para lançar su veneno y terminar de matar a aquel hermano, hermano. Então eles não têm o amor de Deus. Ellos no tienen amor de Dios. Os perseguidores que quando perseguem um homem de Deus, los perseguidores cuando persiguen un hombre de Dios, que tenta derrubar um homem de Deus, que intentan derrumbar un hombre de Dios, ele nem esquenta a cabeça. Ellos no calientan la cabeza. Aquele que tem um amor tão grande no coração, ele vai orar. Aquel que tiene el amor tan grande en su corazón. Ele vai pedir: Senhor, tem de misericórdia. Él va a pedir misericordia. É difícil. Es difícil. Mas Jesus está nos ensinando, a palavra está falando comigo também. Jesus nos está ensinando, está falando comigo. Senhor, tem misericórdia, me dá força. Senhor, tem misericórdia. Quando a ira vem, está no coração, meu Deus, não deixa, blinda meu coração. Quando a ira vem, Senhor, blinda meu coração. Senhor, aquele irmão está me perseguindo, está me defamando, está falando mal para um e para outro. Senhor, aquele irmão está perseguindo. Qual é a sua oração? Qual é a sua oração? Deus, vai lá e desce a espada nele, não. Deus vê e desce a espada, não. A oração do meu Senhor, tem de misericórdia, Senhor. A oração deve ser, Senhor, da minha vida. De minha vida. E faça a sua vontade na vida daquele homem. E haga sua vontade na vida daquele homem. Venha repreender esse demônio que está na vida dele. Fecha a boca do leão, como você fechou a boca do leão quando Daniel estava na cova. Repreende e cierra a boca do leão quando Daniel estava na cova. Porque Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos ensinou. Amar até nossos inimigos, meus irmãos. Amar hasta nuestros enemigos, hermanos. Só que outro texto Jesus também diz. Solo que en otro texto también dice. Ser manso como a pomba. Ser mansos como a paloma. Mas prudente como a serpente. Pero prudentes como la serpiente. Você vai orar. Usted va a orar. Você vai interceder. Va a interceder. Você vai ter amor por aquele irmão. Va a tener amor por aquel persegue. Hermano. Que te persigue. Mas você não vai se misturar com ele. Mas não se vai mezclar com porque ele. Porque outro texto também diz. Porque outro texto também não diz. Tem como dois andar junto. Não tiene como dois andar se não juntos, estão de acordo. Se não estão de acordo. Outro texto também diz: aparteis. Outro também diz: aparteis. De todo irmão desordenado. De todo hermano desordenado. Não saudeis com a paz. Não saludes com a paz. Aqueles que não têm a doutrina de Deus. Aqueles que não têm a doutrina. Então você vai ter jogo de cintura. Você vai estar aí bem firme. Ter uma postura firme. Uma postura firme. Para você não. Para você não confundir. Confundir. Você vai orar. Vai orar. Vai ter amor no coração. Vai ter amor em seu coração. Pedir para Deus fazer a obra. Pedir para Deus fazer a obra. Mas ele lá e você cá. E aí você lá. Porque ele está em trevas. Porque ele está em tinieblas. Treva não mistura com a luz. Las tinieblas e você vai orar para Deus fazer a obra. Você vai orar para Deus fazer a obra. Os apóstolos de Cristo eram assim. Os apóstolos de Cristo eram eles assim. Tinham amor no coração. Eles tinham amor em seu coração. Por aqui, até por aqueles que perseguia. Até por aqueles que perseguia. Eles não iam rebater com eles. Eles não debatiam. Eles foram brigar com Herodes. Eles foram pelear. Eles foram brigar com Elimas. Com Elimas. Eles foram brigar com os outros falsos profetas que perseguiam. Não. Eles foram pelear com outros profetas. Não. Eles foram para a oração. Eles foram a orar. Aí o próprio Deus agiu no momento certo. Aí o próprio Deus hizo no momento certo. Agiu no momento certo com a justiça dele. Hizo su justicia dele. Ferindo aqueles homens. Hiriendo aqueles homens. Porque quando você ora até para aqueles que te perseguem. Quando você ora por aqueles. Você não vai fazer a justiça com a sua própria irmão. Você não vai ser justiça. Você não vai dar ordem para Jesus. Ele que vai decidir. Jesus vai decidir. O Senhor Jesus que vai decidir. O Senhor Jesus vai decidir. O que tem que fazer. O que tem que fazer. E se Jesus vê que ele está te perseguindo. Se Jesus vê que está perseguindo. E você está toda humildade orando. E você com humildade orando. A própria ira de Deus vai se acender contra ele. A própria ira de Deus vai acender. Aí vai começar a vir a ira de Deus contra ele. Aí vai começar a ira de Deus contra ele. Porque outro texto diz. Porque outro texto diz. Não toquei nos meus ungidos. Não toquei a mis. Não maltratei os meus profetas. Não maltratei a mis profetas. Porque aquele que maltrata toca na menina dos meus olhos. Porque el que maltrata toca los. Então você vai ficar ali tranquilo. Você vai ficar tranquilo. Ignorá-los. Ignora-los. E você vai contemplar a justiça de Deus. Você vai contemplar a justiça. Mas mais uma advertência para o crente que tem amor. Mas uma advertência para o crente que tem amor. A Bíblia também diz em Provérbios, quando você vê a ira de Deus acesa contra o teu próximo. A Bíblia diz em Provérbios, quando vês a ira. Não regozijeis o seu coração. Não se regozije tu coração. Para que a ira de Deus não se retire dele e venha contra você. Para que a ira de Deus não se retire. Então, tudo isso nós temos que ter vigilância e ter o amor de Deus. Temos que vigilar e ter o amor de Deus. Se a justiça de Deus está caindo sobre ele, se a justiça de Deus está caindo em ele, você não vai se alegrar. Você não se vai alegrar. Ele te perseguiu, fez isso, fez aquilo, tá vendo? Ele te perseguiu, isso é isso. Tocou no jeito de Deus, olha aí agora. Mira aí agora. Não. Não. Você tem que ficar indiferente. Senhor, está em suas mãos. Senhor, está em tuas mãos. E a sua oração não é orar para Jesus curar ou dar livre, não. Sua oração não é para Jesus curar, não. A sua oração, Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Que seu nome seja glorificado. Que seu nome seja glorificado. Na vida desta pessoa. Na vida desta pessoa. Por quê? Por quê? Quando Deus castigou Elimas que perseguia Paulo. Quando Deus castigou Elimas, foi o Espírito de Deus que tomou a boca de Paulo para castigar aquele homem. Foi o Espírito de Deus que tomou a boca de Paulo para castigar ele. E no momento da ira de Deus. No momento da ira de Deus. Sobre a vida daquele falso profeta. Sobre a vida daquele falso profeta. A doutrina de Jesus foi glorificada. A doutrina de Jesus foi. Até da ira de Deus. Aí agora, meus irmãos. Aí agora, meus irmãos. Vem o consolo de Deus a vocês. Vem o consolo de Deus. Continue. Continue. Com esse amor em seu coração. Com esse amor em seu coração. Continue sendo blindado pelo Espírito Santo. Continue sendo blindado pelo Espírito. Não deixa. Não deixe. Que a seta da ira. Que a saeta da ira. Entre em seu coração. Entre em seu coração. Não esquente a sua cabeça. No caliente su cabeza. Que Jesus está pelejando para você até nas suas perseguições. Que Jesus está peleando hasta en tus perseguições. Aqueles que estão desejando o seu mal. Aqueles que estão desejando. Deus está enchendo de bênção e bondade a você. Deus está bendiciendo a bondade. Aquelas lágrimas que você está derramando diante da luz da perseguição. Aquelas lágrimas que derramamos em as lágrimas das desfeitas que fizeram com você. Las lágrimas que hicieron. Saiba que regou o jardim de Deus. Sepa que regou o jardim de Deus. E as bênçãos de Deus está florindo hoje para você. As bendições de Deus estão floreadas hoje para você. E o seu galardão, a sua coroa está preparada lá no céu. E seu galardão e coroa está preparada no céu. Porque o dom que vai entrar no céu é o amor, e é o amor que você tem. Porque o dom que vai entrar no céu é o amor que você porque tem. Porque em vez de murmurar, em vez de ficar nervoso, nervosa. Em vez de murmurar e se quedar diante da luta da perseguição. Delante da luta e perseguição. Você está chorando nos pés do Senhor. Você está chorando aos pés do Senhor. E é o que a Bíblia diz. E é o que a Bíblia diz. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os que porque choram. Eles serão consolados. Porque eles serão consolados. E o consolo de Deus chegou. Então, meu amado irmão. Entonces, mi amado hermano, o amor de Deus é tão grande em suas vidas. El amor de Dios es tan grande en su que mesmo diante desses escândalos que está acontecendo. En medio de esos escándalos que a luta que está acontecendo. La luta que está pasando. Você chora por amor a Jesus Cristo de ver o sofrimento de Jesus. Usted llora al ver sufrimiento de Jesús. Só que hoje Jesus está como um cordeiro. Solo que hoy Jesús está como cordeiro. Está pacífico, tendo paciência. Está pacífico, con paciencia. Só que a Bíblia diz que na vinda de Jesus. En la venida de Jesús. Jesus vai enxugar nossas lágrimas. Jesús va a enjuagar nuestras lágrimas. E vai julgar esse mundo. Y va a juzgar este mundo. Com mão de ferro. Con mano de hierro. Aí não virá como cordeiro não. Ahí no vendrá como cordero no. Ele virá como leão rugindo. Él vendrá como león rugiendo. O leão da tribo de Judá. Como león de la tribu de Judá. Entre os quatro cantos da terra. Entre los cuatro cantos de la tierra. Para buscar a sua igreja amada. Para buscar a sua igreja amada. E aquele que vos atribulava. Aquele que vos atribulava. Serão atribulados. Serão atribulados. Pela ira de Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Entonces, hermanos, hermanas, oyentes, mas para isso. Mas para isso. Nós temos que ter um amor. Temos que ter amor. Ah, missionário. Oh, missionário. Depois de uma palavra como essa. Depois de uma palavra como essa. Com o amor de Jesus. Com o amor de Jesus. Eu me consertei com Jesus agora. Eu me reconciliei com Jesus agora. Eu agora vou me consertar e ter mais amor. E agora vou a consertar. Se pegar mais com Jesus nas orações. Pegar-me mais com Jesus nas orações. E não vou nem ligar para aqueles que me perseguem. E não vai chamar aqueles que me perseguem. Porque eles estão na mão de Deus. Porque isso está na mão de Deus. E agora eu vi que Jesus realmente cuida de mim. Jesus cuida de mim. E cuida da minha, do meu lar, da minha família e do meu ministério. E cuida do meu lar, da minha família e do meu ministério. Então, meus amados irmãos e irmãs. Então, meus irmãos e irmãs. Não se alegres como Jesus falou. Não se alegre como pelos Jesus. Dons que você tem não. Pelos dons que você tem. Pelas revelações não. Pelas revelações não. Jesus diz: alegrai-vos por seus nomes está escrito no livro da vida. Jesus diz: alegrai-vos que nossos nomes estão escritos. Bem-aventurados vós sois que são perseguidos. Bem-aventurados são quando são. Bem-aventurados sois vocês que são caluniados. Bem-aventurados que são caluniados. Bem-aventurados sois vocês que são rejeitados. Bem-aventurados são os que são rechazados. Porque de vocês é a glória, o reino de Deus. Glória ao reino de Deus. Então Jesus manda. manda, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus manda, irmãos e irmãs. Você alegrar o seu coração em Jesus. Alegrar seu coração em Jesus. E olhe esses sinais que estão acontecendo da vinda de Jesus, meus irmãos. Mira as sinais que estão acontecendo da vinda de Jesus, irmãos. Jesus fala quando ver essas coisas acontecer. Jesus disse quando ver essas. Esses sinais terríveis nas igrejas como apostasia. Essas sinais, as apostasias. Escândalo, frieza. Escândalo, frieza. Nós choramos, nós entristecemos. Nós outros choramos, entristecemos. Mas Jesus tem uma palavra de consolo a vocês. Mas Jesus tem palavra de consuelo nos. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não mira à esquerda nem à direita. Nem para a falha de um e de outro e para a blasfêmia dos falsos profetas, não. Nem a falha de um ou de outro, nem a blasfêmia dos falsos profetas. Jesus falou que nós viveria nós ovelhas no meio de lobos. Jesus disse que seríamos ovelhas em meio de lobos. Nós seríamos perseguidos. Que seríamos perseguidos. Mas Jesus disse, olhai para cima. Jesus disse, mira para cima. Erguei vossa cabeça. Levanta tua cabeça. Que a vossa redenção está próxima. Que a vossa redenção está próxima. Olha, meus irmãos. Vocês que têm o amor de Deus em seus corações. Vocês que têm amor de Deus em seus corações. Quando vocês começam a imaginar as belezas do céu. Quando vocês imaginam as belezas do céu. Que Jesus falou que é o amor que vai subir. Que Jesus falou que é o amor. E o louvor que vai subir. E a alabança vai subir. Os dons não vai subir nenhum. Os outros dons não vão subir nenhum. Quando você imagina o gozo que vai ter no céu. Quando imaginas o gozo que vas ter no céu. Aquela coisa linda, meus irmãos. Aquela coisa preciosa. Lá não vai existir sol para clarear, não. Aí não vai existir sol para alumbrar. A própria luz de Jesus vai estar sobre você. A própria luz de Jesus vai estar sobre você. Você olha para o céu, vê a luz, ao mesmo tempo que você vê a luz. Você mira o céu e vê a luz. Você vê, sente o abraço de Jesus para bater em suas costas. Meu filho, bem-aventurado, você venceu. Entra na glória do teu Pai. Vai valer a pena esse sofrimento que estamos passando, igreja. Vai valer a pena o sofrimento que passamos. Como Jesus falou comigo na madrugada, orando. Como Jesus falou comigo na madrugada. Calma, meu servo, calma. Calma, meu servo, calma. Não ligue para essas perseguições, não. Não ligue para essas persecuções, não. Olhe para cima e vê um pedacinho só do céu que te espera. Mire solamente um pedacinho do céu que te espera. E também para a igreja. E também para a igreja. Continue pregando a minha doutrina. Continue pregando a minha doutrina. Quando eu abri a Bíblia, saiu aquele versículo, bem-aventurados sois vocês. Quando abri a Bíblia, dijo. Caluniados, perseguidos por amor a meu nome. Caluniados, perseguidos por amor a meu nome. Vai ser uma coisa muito gostosa, irmãos. Vai ser uma coisa muito linda, irmãos. Lá não vai ter sede, porque é o próprio Jesus que vai estar em nós, é a fonte da água da vida. Aí não vamos ter sede, porque o próprio Jesus vai estar aí, a fonte da vida. Aquelas lá vai ter as maiores riquezas, porque até as ruas são de ouro. Habrá a maior riqueza, as calles são de ouro. Vai ter aquela coisa maravilhosa, aqueles brilhos. Se você vai abraçar os seus irmãos que hoje você tem saudade. Você vai abraçar seus irmãos que hoje tem. Nós que temos amor no coração. Nós que temos amor. Sentimos saudade daqueles que partiram com Jesus. Sentimos tristeza daqueles. Mas quando chegar lá do céu. Quando chegamos aí em el cielo. Nós vamos abraçar e Jesus abraçar todos nós. Mas vocês venceram. Nós vamos abraçar e Jesus. Bem-aventurados sois vocês que vieram de grande tribulação. Bem-aventurados serão vocês que vieram. E hoje reina com Jesus no céu. E hoje reina com Jesus em el cielo. Oh, maravilha. Ele canta lá, basuriana lá, vai. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu posso contemplar, meus irmãos, uma nuvem branca aqui nessa igreja. E os anjos voando aqui nessa igreja. E a mão de Jesus, veja aquela gota de sangue pingando em cada cabeça dos irmãos. Goteando de la mano del Senhor Jesus. E Jesus falando a você, também ouvinte. E Jesus falando a vocês, ouvintes. O sangue de Jesus Cristo. A sangue de Jesus Cristo. O purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Deus mostra pessoas. Deus mostra pessoas. Que estava triste, abatida. Que estava triste, abatida. Porque pecou contra o Senhor. Porque pecou contra o Senhor. Mas agora está arrependido, arrependida. Mas agora está arrependido, arrependida. Jesus dá um abraço em você agora. Jesus dá um abraço a você. Como deu naquela mulher. Como deu naquela mulher. Que foi pego no ato de adultério. Que foi aí. E todos estavam rejeitando. E todos estavam rejeitando. Querendo apedrejá-la. Querendo apedrejá-la. E em desespero e depressão. E em desespero e depressão. E seu coração está ali abatido. E seu coração abatido. Porque o pecado dói. Porque o pecado dói. Mas o momento que você está se humilhando para Jesus, ouvinte. O momento que está humilhando a Jesus. O mesmo Jesus que perdoou aquela mulher. O mesmo Jesus que perdoou aquela mulher. E disse, ó mulher. E disse, ó mulher. Onde estão os seus acusadores? Onde estão os acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá. Vê. Vá. Vê. E não peques mais. E não peques mais. Porque é o sangue de Cristo. Porque é a sangue de Cristo. O purifica de todo pecado. O purifica de todo pecado. E a glória da segunda casa. E a glória da segunda casa. Será maior do que a primeira, diz o Senhor. Será maior que a primeira, diz o Senhor. Palmas para Jesus e amém. Palmas para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então aí está, meus irmãos, minhas irmãs. Aí está, irmãos e irmãs. A doutrina de Jesus sobre o amor, sobre o céu. La doctrina de Jesús sobre el amor, el cielo. Então você que ama Jesus, abandone o pecado. Então você que ama Jesus, não peque mais contra Deus, não. Não peque mais contra Deus. Quando vê a tentação do diabo contra você. Quando vem a tentação do diabo contra você. Resiste o diabo, sujeita a Deus. Resiste ao diabo, sujeita a Deus. Resiste o diabo. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. E ele huirá de você. Ele fugirá de você. Ele huirá de você. Porque quando ele vê você. Quando vê a você. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Está rodeado de fogo. Está rodeado de fogo. O fogo divino que queima ele. O fogo divino que queima. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não se entrega à vaidade, não. Não se entrega à vanidade. Não se entrega à imagem da besta, não. Não se entrega à imagem da besta. Não se entrega ao mundanismo, não. Não se entrega ao mundanismo. Não se deixe levar pelas linguagens dos falsos profetas, não. Não se deixe levar pelas lábias do falso profeta. Guarde a doutrina de Jesus em sua vida. Guarde a doutrina de Jesus em sua vida. Da santificação do corpo, da alma e do espírito. Da santificação do corpo, alma e espírito. A tua salvação não tem preço que pague. Tua salvação não tem preço. Ela foi paga por Jesus na cruz. Pagado por Jesus na cruz. Então persevera obediente a Deus andando com Jesus. Persevera obediente andando com porque Jesus. Sem Jesus nada podereis fazer. Porque sem Jesus nada podeis fazer. Humilhai-vos com as mãos nas potentes mãos de Deus. Humilhai-vos delante das potentes mãos de Deus. Que o Senhor te exaltará, diz a palavra. Que o Senhor te exaltará, diz a palavra. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus lhes bendiga, irmãos. Quem recebeu essa palavra em seu coração? Quem recebeu esta palavra em seu coração? Quem saiu renovado pelo Espírito Santo? Quem foi renovado? Nesta noite, grite amém. Grite amém. Fique em pé, vamos orar agora. Quede em pé, vamos orar. Eu vou orar por todos vocês agora. Vou orar por vocês agora. Deus revela que tem irmãos e irmãs aqui. Deus revela que irmãos. Que essa palavra te renovou. Que esta palavra te renovou. Te avivou. Te avivou. E Deus vai usar você. E Deus vai usar você. Em porção dobrada. Em porção dobrada. Tenha amor. Tenha amor. Mas não tenha covardia. Mas não tenha covardia. O verdadeiro amor. El verdadeiro amor. É que fala a verdade. Es el que habla la verdad. É melhor a verdade que dói. É melhor a verdade do que a mentira que te destrói. Que la mentira que destruye. Não engula o que Deus te passa, não. No traga lo que Dios te pasa. Entrega tudo. Entrega todo. Você fala que ama Jesus e não entrega as revelações de Deus? Usted ama a Jesús y no entrega. Ah, mas aquele irmão vai se abater se eu falar isso. se eu falar aquilo, Jesus. Aquele irmão se vai abater se eu falo aquilo. Ele vai abater e vai morrer sim se ele continuar no pecado. Ele se vai abater e morrer em seu pecado. E você não orienta ele ou ela. Você não orienta ele ou ela. Fale o que Deus manda. Habla o que Deus manda. Se você tem amor por Jesus. Se você tem amor por Jesus. Esse é o verdadeiro amor, que não adianta ter profecia e não falar, profunzar a profecia de Deus com amor. É verdadeiro amor falar o que Jesus manda. Só quer entregar profecia de bênção, milagre, cura. Só quer entregar profecia de bênção. E a profecia contra o pecado. E a profecia contra o pecado. A profecia contra adultério, prostituição. E a profecia contra adultério. Contra o mundanismo, ninguém passa. Contra o mundanismo, ninguém passa. Tem que passar os recados de Deus. Tem que passar os recados. Porque de Deus. A Bíblia diz sem profecia. Porque a Bíblia diz sem profecia. O povo perece. O povo perece. Amém, igreja. Amém, igreja. Vamos orar. Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso. Ó Deus criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio nas bênçãos de Deus, no poder do Espírito Santo, de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. Renova a vida dos meus irmãos, renova a vida das minhas irmãs. Visita eles agora a larga distância também, os parentes dos irmãos. Olha aqui, ó Deus, os pedidos de oração que estão aqui para os irmãos orar, para as irmãs orar. Repreenda todo o mal nessas vidas, Jesus. Repreenda todo o mal nessas pessoas. Demônio dos vícios, do cigarro, da bebida, dos jogos. Saia agora pelo sangue de Jesus. Saia pelo sangue de Jesus. E confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé. Do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Amém, Jesus, amém. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra poderosa, irmãos. Que Jesus falou aos nossos corações. Que Jesus falou aos nossos corações. Irmãos, agora eu quero pedir aos irmãos. Agora quero pedir aos e aos ouvintes, em nome de Jesus. A los oyentes, em nome de Jesus. Que continue ajudando a obra de Deus. Que continue ajudando a obra. Continue ajudando a obra de Jesus, irmãos. Continue ajudando a obra. A obra de Deus é carente das vossas ajudas. A obra de Deus é carente. Temos um gasto muito alto aqui. Temos gasto alto aqui. E agora os gastos aumentou. Agora os gastos aumentaram. Agora com novo templo que vai ser inaugurado. Com o novo templo que vai ser inaugurado. Vai ser comprado novos os aparelhos de som. Vai ser comprado novos, novos bancos para a igreja. Novas sillas para a igreja. Aparelhagem. Aparatos. E também a construção. E também a construção. Está custando um preço altíssimo. Custa um preço altíssimo. Então eu preciso que os irmãos ajudem a obra de Deus. Precisamos que ajudem a obra com de Deus. Com seus dízimos e oferta. Com seus dízimos e oferta. Não dê atenção para as línguas mentirosas e falaciosas, não. Não preste atenção às línguas enganosas. Ouça somente a voz de Jesus, meus irmãos. Oiga solamente a voz de Jesus, irmãos. Faça como falou a palavra, fique em oração. Haga como falou a palavra. E façam prova com Deus desse ministério. E hagan prueba com Deus deste ministério. Esse ministério, ministério comprometido com a verdade. Este ministério comprometido com a e verdade. E trabalha com a verdade. E trabalha com a verdade. Todo o dinheiro que entra aqui investido para a obra de Deus. Todo dinheiro que entra aqui é para invertir na obra de Deus. E a bênção tremenda agora esse novo templo que vai ser inaugurado. E a bênção grande desse templo é para honra e glória do Senhor. É para honra e glória do Senhor. Então, meus amados irmãos, irmãs, ajudem esta obra. Irmãos, irmãs, ajudem. Nós temos obra. As contas bancárias. Temos as contas bancárias. Os irmãos estão tendo algumas dificuldades, né? Estão tendo algumas reclamação. Os irmãos aí dificuldades de reclamação. Os irmãos estão tendo alguma dificuldade para fazer o depósito. Que os irmãos estão tendo dificuldade nas contas da Caixa Econômica Federal. Em las En la Caja Económica Federal. Então, meus irmãos, entonces, mis hermanos, eu permiti colocar algumas contas, outras contas aqui. Yo permití colocar algunas cuentas para aqui. Os irmãos ajudarem, as contas da igreja mesmo. Las cuentas de la iglesia mismo. Mas eu vou falar para vocês outras contas. Yo voy a hablar de otras cuentas a ustedes. Amém? Amém. Teu Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caja Económica Federal. Agência 4990. Agência 4990. Conta corrente. Cuenta corriente. É o 380. 380. Dígito 7. Dígito 7. Para vocês que vão fazer transferência TED. Para fazer transferência. E também fazer transferência de depósito no banco. E transferência de depósito no banco. E também a transferência TED. Também a transferência TED. A TED é a transferência para eletrônica. Transferência eletrônica. Pelo Bank Line. Pelo banco online. E também tem uma chave Pix. Também chave Pix. É o DDD 13. DDD 13. 99788. 99788. 5233. 5233. Titular Igreja Primitiva Doutrina Divina. Titular Igreja Primitiva Doutrina Divina. Temos também o Banco Cora. Também o Banco Cora. Agência 1000 contra. Agência 1000 contra. Conta corrente. Cuenta corriente. É o 34812. 34812. 71. 71. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix. Chave Pix. É o CNPJ da igreja. CNPJ da igreja. Que é o 47. 47. 617. 717. 682. 682. 1000 contra. 1000 contra. Dígito 11. Dígito 11. Temos também. Tenemos también. Banco Santander. Banco Santander. Agência. Agência. 0344. 0344. Conta corrente. Cuenta corriente. 0106. 0106. 3911. 3911. Dígito 4. Dígito 4. Chave Pix. Chave Pix. É o e-mail. E-mail. Emerson Nunes. Emerson Nunes. IPDD. IPDD. @gmail.com. @gmail.com. Temos também o Banco Caixa Econômica Federal. Também Caixa Econômica Federal. Agência 4990. Agência 4990. Conta corrente. Cuenta corriente. 0271. 0271. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix. Chave Pix. É o contato @vozdacuradivina. Contato @vozdacuradivina. .com.br. Temos também o Banco do Brasil. Também Banco do Brasil. Agência. Agência. 6727. 6727. Dígito X. Dígito X. Conta corrente. Conta corrente. É o 43. 43. 737. 737. Dígito 9. Dígito 9. Chave Pix. Chave Pix. É o DDD 11. DDD 11. 95723. 95723. 9578. 9578. Temos também o Banco Itaú. Também o Banco Itaú. Agência 0010. Agência 0010. Conta corrente. Cuenta corriente. 56. 56. 931. 931. Dígito 7. Dígito 7. Chave Pix. Chave Pix. DDD 11. DDD 11. 93025. 93025. 6198. 6198. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Amém, meus irmãos. Vocês que podem ajudar, ajuda a obra de Deus. Vocês que podem ajudar, ajuda. Vocês, irmãos, que ajudam pela internet. Ajudem pela internet. Pelo site da nossa igreja também está lá as contas bancárias no site da nossa igreja. Também no website está as contas da igreja. Na nossa página web. Nossa página web. Na nossa rádio também. Na rádio também. Tem as contas bancárias para você ajudar. Aí também estão as contas bancárias. Obra de Deus, ajude, meus irmãos. Ajudem, meus irmãos. Que Deus vai prosperar cada dia mais. Que Deus vai prosperar cada dia mais. Na vida de vocês. Em, vida de em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Aqui não tem barganhas. Aqui não há coisas. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem está. E não por obrigação. E não por obrigação. Amém? Amém. Vamos orar para Deus abençoar as ofertas. Vamos orar para Deus. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová. Está aqui nossos irmãos, Jesus, que estão ajudando a tua obra, Senhor. Pedindo a tua misericórdia, a tua ajuda, ajude meus irmãos e minhas irmãs. E confirmai, ó Deus, a bênção e a vitória. Pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Prospera, meu Deus, a vida dos meus irmãos. E repreenda, meu Deus, o devorador. Em nome de Jesus Cristo, Deus, confirma a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isto aqui é vida. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Isto aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa os demônios. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isto aqui é vida, carregando a cruz. Isto aqui é vida, vida com Jesus. Isto aqui é vida, carregando a cruz. Amém, Jesus, amém. Vamos, irmãos, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Foi pregado hoje sobre o amor. Que foi predicado hoje del amor. E um dos amor de Jesus. E um del amor de Jesus. É o amor de justiça. Quem fala o amor de justiça? El amor de justicia. O amor de justiça é quando a gente prega com autoridade contra os falsos profetas. El amor de justicia é quando predica contra esses falsos profetas que enganam as ovelhas de Cristo, tem que pregar com autoridade contra as falsas doutrinas deles. Hay que predicar contra la falsa doctrina de ellos. Esses obreiros fraudulentos. Esos obreros fraudulentos. Que desviaram dinheiro da igreja. Que desviaram dinheiro da igreja. Primitiva doutrina divina. Primitiva doutrina divina. Já haviam desviando o dinheiro da igreja. Já vinham desviando dinheiro. Roubando dinheiro sagrado. Roubando dinheiro sagrado. Para abrir ministério. Para abrir ministério. É. É. Esses daí vão prestar conta diante de Deus. Para dar conta diante de Deus. Prego com amor e justiça para vocês se arrepender e se humilhar. Predicam com amor e justiça para enganando, mentindo para o povo. Enganando, mentindo ao povo. É, meus irmãos. Miren, hermanos. Você vê que coisa terrível. Que coisa terrível. Mas o amor de Deus permanece em nossos corações. Mas el amor de Dios permanece en nuestro corazón. Deus fez a limpeza nas igrejas primitivas da doutrina divina. Dios hizo limpieza en la iglesia primitiva. Esses daí que estão fundando ministério, abrindo até rádio. Esos de ahí que están fundando ministerio y radio. E tem os bode deles que ainda até compartilhando os links das rádios desses divisores. Y ahí están compartiendo los links. Não aceite não, igreja. No acepte, no, iglesia. Não aceite. No acepte. As mensagens desses falsos profetas. Los mensajes de los falsos profetas. Esses que foram com os divisores, não tem visão nenhuma de Deus. Esos que fueron con divisores no tienen visión. Não tem um amor de Deus, não tem um Espírito Santo de Deus em suas vidas. No tienen amor de Dios, Espíritu Santo de Dios en su vida. Dando ouvido. Dando oído. Às falácias. A las falacias. Falando até dos obreiros. Hablando hasta de los obreros. Acerca de obreiros que estão cumprindo disciplina já. Acerca de obreiros que estão cumprindo disciplina. Tem obreiros já. Que estão cumprindo disciplina e estão se humilhando. Há obreiros que estão cumprindo disciplina e humilhando. E agora usa o oportunismo do diabo. E usam o oportunismo do diabo. Até com áudios de gravação comigo falando. Até com áudios de gravação comigo falando. É, quando liguei para esse pastor falando, olha. Quando liguei para esse pastor mirando. Dizendo sobre os sobre as coisas, as disciplinas que ia pôr na igreja. Dizendo sobre as disciplinas que se para obreiros que foram disciplinados. Para obreiros que foram disciplinados. Até mesmo obreiro da diretoria foi disciplinado. Até mesmo obreiro da diretoria. Pode ser quem for. Pode ser quem a justiça está sendo feita. A justiça está sendo hecha. Porque o pecado aqui não fica. Porque o pecado aqui não queda. Agora usa esse oportunismo do diabo. Usa esse oportunismo do diabo. Espalhando. Aí, áudio da conversa que teve comigo, eu falando com autoridade. Los audios de conversación conmigo, yo acerca de punição que ia punir. Acerca de disciplina que iba a ser. Tá vendo, meus irmãos? Está viendo, hermanos? Aí usando. Áudios com calúnia. Áudios con calumnia. Falando tantas coisas para poder alcançar vocês. Hablando tantas cosas para então, cuidado, igreja, ouvintes, estão me ouvindo com esses divisores. Cuidado, igreja, ouvintes. Que fica com esses áudios espalhando por aí mentiras. Que queda aí com esses áudios repartindo mentiras. O que eu falei está falado mesmo, está sendo cumprido e tá todos os que caíram estão cumprindo disciplina. Eu falei e atuei com justiça. Se tivesse errado e eu continuasse passando a mão eu continuasse passando e aceitando a igreja, aí eu ia estar errado. e aceitando a igreja estaria. Então, meus irmãos, cuidado com esses divisores. Os irmãos, cuidado com que vêm essas palavras persuasivas. Que vêm com essas palavras persuasivas. Parece até ser crente. Parece até ser crente. Mas Deus não opera com divisão. Mas Deus não opera com divisão. E acerca que eu até falei com alguns pastores, irmãos. Acerca que falei com alguns pastores. Acerca que eu ia pôr o Telegram na igreja de novo. Acerca que ia pôr o Telegram. Até falei, inclusive, até chamei a atenção de alguns pastores, falando, não é para pregar sobre isso aqui. Até chamei a atenção de alguns pastores, não pregar. Para não causar confusão. Para não causar confusão. Na mente dos irmãos. Na mente dos irmãos. E eu disciplinei mesmo. Eu disciplinei. Porque passou por cima da minha ordem. Porque passou em cima da minha ordem. Mas eu estava orando a Deus. Mas eu estava orando a Deus. E Deus falou, não, meu servo, não vai precisar disso não. E Deus disse, não vai precisar. A igreja vai crescer na simplicidade. A igreja vai crescer na simplicidade. Então eu tirei, meus irmãos. Então eu tirei. Confesso aos irmãos que queria colocar de novo. Confesso aos irmãos que cheguei até a conversar com alguns obreiros. Cheguei a conversar com alguns para obreiros. Voltar com o Telegram, porque é muito dificultoso. Para voltar com o Telegram. Para enviar áudio. Para enviar áudios. Para poder falar com os irmãos, fazer reunião acerca da igreja. Para fazer reuniões acerca da igreja. Por quê? Por quê? Estava tendo muita dificuldade, irmãos. Não estava conseguindo falar com alguns irmãos. Estava com dificuldade, não estava conseguindo falar. Porque com tem lugar que não tem rede de celular. Porque há lugares que não chega. E eu precisava mais falar com esses irmãos. E eu precisava falar com esses irmãos. Então o que os divisores fizeram? Eles arrumaram um oportunismo nisso. Os divisores arrumaram uma oportunidade. Preste bem atenção, ouvinte, o que eu estou falando aqui. Guarde bem e ouve. É bom até gravar isso. Preste atenção no que estou falando, é bom gravar. Então eles com oportunismo para fingir. Eles com oportunismo para fingir. Se fazer de vítimas. De ser vítimas. Começou a se fazer de coitadinho. Para ser de vítimas. Olha, nós não aceitamos pecado na igreja. Não aceitamos pecado na igreja. Eu fui disciplinado porque preguei contra o Telegram. Eu fui disciplinado porque preguei. Não foi só por causa disso, não. Não foi somente por causa. Esses divisores já estavam a tempo. Deus já vinha me mostrando a tempo. Esses divisores já estavam a tempo. Eles arquitetando plano já para dividir a igreja. Arquitetando plan para dividir. Já tinha já uma panelinha deles aqui. Já havia uma olha deles aqui. E às vezes que eu não vinha aqui para a igreja. E às vezes que eu não venia à igreja. Eu estava triste orando. Eu estava triste orando. E Deus me mostrando tudo. E Deus mostrando-me tudo. E muitas vezes ficava até sem força. Às vezes quedava sem força. De ver a trairagem, a traição desses homens. De ver a traição desses homens. Quando chegava aqui, era me abraçando. Quando chegava aqui, me abraçava. Missionário para cá, missionário para lá. Missionário por aqui, por allá. O missionário ajudando. Missionário ajudando. Com gasolina. Com gasolina. Com salário. Com salário. Dando moradia. Dando morada. E moradia num apartamento bom aqui no Jaraguá. Morada é um departamento bom. E por detrás, agindo com traições. E por detrás, é aí. Então, a mesma coisa que fizeram. Que eles fizeram comigo, meus ouvintes. A mesma coisa que fizeram comigo. Eles vão enganar vocês também. Eles vão enganar a vocês também. Porque são falsos, são mentirosos. Porque são falsos, mentirosos. Eu sou homem de Deus de assumir aqui para o mundo inteiro. Sou homem de Deus para assumir. Que realmente eu falei mesmo para os irmãos não pregar contra o Telegram aqui para não causar confusão. Falei. Que eu falei para não pregar contra ele. Falei que os irmãos iam ser disciplinados. Falei que os irmãos iam ser disciplinados. Mas foi uma falha minha. Mas foi uma falha minha. Porque eu fiquei muito preocupado com a situação da igreja. Porque eu fiquei muito preocupado com a situação de alguns problemas que estava tendo com alguns obreiros. De alguns problemas que havia aqui com os obreiros. Mas quando eu fui para a oração, Jesus falou comigo. Quando fui à oração, Jesus falou. Eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia. E Deus falou, calma, meu servo. E Deus falou, calma. E cuidado que eles estão gravando tudo que você está falando para te jogar contra você. E cuidado que eles estão gravando tudo para. E eles gravam áudios por partes. Eles gravam áudios. Eles não gravam o áudio inteiro e mostram para as pessoas. Eles não falam, não gravam áudios. Estou falando com autoridade. Realmente eu falei. Realmente eu e fui abri. Errado, irmão. Admito meu erro. E fui errado, como homem de Deus. Como homem de Deus. Porque Deus não está no meio das redes sociais mesmo, não. Que Deus não está em meio das redes sociais, não. Então vamos usar somente o SMS normal. Então vamos usar somente SMS. Os irmãos que têm é entre vocês e Deus. Os irmãos que têm entre eles e então Deus. Esses homens montam usando esse. Aí vem esse oportunismo do diabo. Aí você vê o oportunismo para se fingir de coitado, dizendo que eu persegui eles. Para fingir ser pobrecito. E usando fraquezas de algum obreiro da diretoria. Debilidades de algum membro da diretoria. Com essa fraqueza. Com essa debilidade. Falando para os irmãos. Hablando para os irmãos. Mas saiba de uma coisa. Mas sepa de uma coisa. Que a fraqueza desse membro da diretoria. Que debilidades em membro da tá, foi disciplinado, está cumprindo disciplina. Quer que eu faça mais o quê? Foi disciplinado, está cumprindo disciplina. Agora, se o missionário estivesse passando a mão na cabeça, se o missionário estaria passando para esse membro da diretoria, para esse membro da diretoria, que fraquejou e caiu, que se debilitou e caiu, e eu continuasse deixando ele participar das coisas aqui da igreja, eu estaria errado. Yo dejando que participe de las cosas. Mas não foi punido. Foi disciplinado. Está cumprindo disciplina. Está cumprindo disciplina. Então, meus amados irmãos, então, cuidado com esses divisores. Cuidado com esses divisores. Que estão com essas palavras persuasivas. Estão com palavras persuasivas. Com esses áudios das conversas que eu tive com eles. Com esses áudios, conversas que eu tive. Ali eu falando acerca da disciplina. Aí falando eu de disciplina. E falando que vim aqui para a igreja para resolver o problema. E falando que eu venia aqui à igreja para resolver. Agora, o problema. Usa a oportunidade do diabo, irmão, falando. Usa o oportunismo do diabo. Irmãos, eu sou uma pessoa que vinha fazendo tratamentos longos, irmão sabe. Irmãos, eu estava fazendo tratamentos longos. De medicamentos fortes. De medicamentos fortes. Que muitas vezes não estava conseguindo nem vir. Que não conseguia nem vir. Com tantas. Eu tenho prova disso. Eu tenho provas disso. Tenho laudos médicos. Tenho resultados médicos. Né? E se eu fosse uma pessoa, eu podia ir para cima para poder processar, mas não vou fazer isso. Se eu for a mão. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Mas estou sendo sujeito o homem aqui falando abertamente para o Brasil e o mundo. Estou falando abertamente para o Brasil e o mundo. Para vocês tomar cuidado com esses falsos profetas aí no Peru, que está aí no Peru. Para tomar cuidado. Causando divisão. Em Peru que está causando. Os irmãos aí de Itu. Os irmãos de Itu. De Salto. De Salto. De Campo Limpo. Campo Limpo. Cuidado que esses divisores estão espalhados por aí. Cuidado que os divisores estão. O negócio aí. Deles é dinheiro. El negocio de ellos es dinero. Vocês falando que eu estou ostentando o carro aqui, os carros, vocês viram que o carro, pobre de Deus, o que, é que o missionário está fazendo com os carros? Não estou ostentando carros para fazendo evangelização nas ruas. Evangelização levando alimentação, que não tem nada a esconder a vocês. Levando alimentação, não tenho nada que esconder. Eu vivo o que eu prego, irmãos. Eu vivo o que predico, irmãos. Então vou dar mais um aviso a vocês. Vou dar um mais um cuidado com esses divisores que saíram da igreja primitiva do Teia Divina. Cuidado com esses divisores que saíram da igreja. Eles não são boa coisa, não. Eles não são boa coisa, não. E lembra das palavras de Jesus Cristo, irmãos? Recuerda a palavra de Jesus Cristo? Eles vêm vestidos de ovelhas. Eles vêm vestidos de mas ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Interiormente são lobos devoradores. Esses que vão com divisor, meus irmãos. Esses que vão com divisor. Eles não têm graça nenhuma do Espírito Santo. Não têm graça nenhuma. Porque se tivesse discernimento do Espírito Santo, não eram enganados. Se tivessem discernimento, não seriam. Porque vocês são todos aventureiros. São todos aventureiros. Oportunistas. Oportunistas. Cadê que eles vão atrás de almas? Por que não vão detrás delas? São pescadores de aquário. São pescadores de aquário. Eles não têm a graça de Deus como o missionário teve. Eles não têm a graça de Deus. E começar lá de baixo. De começar tem irmãos aqui que é testemunha. Irmãos que aqui é testemunha. Que muitas vezes vinha de carona, de busão, de ônibus ou vinha a pé. Muitas vezes vinha a pé. Pregando o evangelho nas ruas e nas igrejas. Predicando o evangelho nas igrejas e nas casas. Essa igreja está como está hoje. Sofri perca, minha mãe faleceu, sofri ali. Sofri perca, minha mamãe faleceu. Desfeita, luta até fome passei. Até hambre passei. Agora vem esses falsos profetas com oportunista. Agora vem esse falso profeta. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Vieram até aqui a igreja pedir oportunidade. Vieram aqui à igreja pedir oportunidade. O missionário ajudou. O missionário ajudou. Comeu no prato do missionário. Comeram no prato do missionário. E agora? Com essas traições. Com essas traições. Tá vendo, meus irmãos? Está vendo, meus irmãos? Então vocês tomem cuidado com essas falácias. Tomem cuidado com essas falácias. Desses mentirosos. Desses mentirosos. Os obreiros que pecaram, que caiu alguma coisa aqui na igreja, estão cumprindo disciplina. Os obreiros que pecaram estão cumprindo disciplina. Então não aceite não. Então não aceite. Cuidado com esses divisores. Você vê que eles não têm a graça de Deus, que eles vão atrás dos crentes. Cuidado com esses divisores, não têm graça de Deus. Eles são tão sem caráter, irmãos. Estão sem caráter, irmão. Que estão indo atrás dos crentes da igreja primitiva. Que estão indo atrás dos crentes da usando igreja. Essas coisas. Usando essas coisas. Assuntos particulares da obra. Assuntos particulares qual da obra. Qual conversei com eles acerca de disciplina, do que eu ia fazer. Que conversei com eles o que ia fazer. Vazando e mandando para os irmãos. Mandando aos irmãos. Entrou ao vivo na rádio, deixou para o lado de fora. Entrou ao vivo na rádio e deixou afuera. Quem tem o Espírito Santo sabe a ganância da pessoa, já fez de mau caráter para dividir a igreja. Quem tem o Espírito Santo pode discernir e ver. Se é uma pessoa de Deus, e orar, clamar a Deus, pedir a direção de Deus. Se era uma pessoa de Deus, orava. Não, mas já estava com a intenção de dividir. Já estava com a intenção de dividir. E a panelinha que foi com eles estão tudo no, são a mesma farinha no mesmo pacote. E a olla que estava com eles era dela mesma. Mas graças a Deus, Deus tirou esse joio do meio de nós e vai tirar mais. Mas graças a Deus, Deus tirou de nós. Então ali eu estava orando, pedindo misericórdia. Meu Deus, esses irmãos estão saindo atrás desses falsos profetas, meu Senhor. Já estava orando, pedindo por esses irmãos. Aí Jesus falou: não tema, meu servo. Jesus disse: não tema. Eu estou fazendo a limpeza na minha igreja. Eu estou fazendo a limpeza. São rebeldes. São rebeldes. Não ama a minha palavra, não ama a Deus. Não amam a minha palavra, não amam a Deus. Pessoas que vivem com contenda, fofoca. Pessoas que vêm com contenda. Dir-se, me dir-se. Me disse. Se é um pastor sábio. Se é um pastor sábio. Ele ia conversar com o pastor missionário: vem cá. Ele vai conversar com o missionário e vem. Eu não estou concordando com esse negócio do Telegram. Não é bom, irmão, colocar não. Vamos orar a Deus aqui. Vamos pedir uma confirmação para Deus. Vamos orar, confirmar a Deus. Mas não usou de oportunismo. Mas usou de oportunismo. Usando isso para bater a fé dos irmãos, dizendo que ia sair. Usando isso para bater a fé. Porque foi um oportunismo. Foi igual uma serpente. Uma vez esperou a brecha. Igual uma serpente esperou a brecha. E a brechinha que ele achou, usou isso para poder defamar a igreja. E a brecha que achou, usou. Mas eu não dei gosto para Satanás. Não vou ceder a isso. A igreja primitiva. A igreja primitiva. Não vai ficar com as redes sociais. Não nenhuma. Vai ficar com as redes sociais nenhuma. A única coisa que estamos usando é o YouTube, que não, o YouTube não é rede social, o YouTube é mídia. Mas estamos usando somente a página, até Deus permitir. Página, até Deus permitir. Então, meus amados irmãos, tome cuidado com esses divisores. Tome cuidado com esses divisores. Que vêm até você na sua porta, mandar link no SMS para você de rádio. Vai vir maldição na casa de vocês. Vai vir maldição na casa de vocês. Você receber. Se você recebe pregação de falso profeta, porque é falso profeta. Predicação de falso profeta. Você está achando que falso profeta é só os mundanos lá fora? Você pensa que é falso profeta? Pessoas que andam caluniando, mentindo, oportunista. Pessoa que anda caluniando, oportunista. Quem derrubar o seu próximo não tem Deus, não. Isso é falso profeta. Quer derrubar seu próximo, é falso. Ah, mas prega doutrina, mas é só de fachada. Ah, predica doutrina, é fachada. Isso é uma estratégia que usa para cativar os crentes de doutrina. É uma estratégia que usa para cautivar. Mas é todos falsos, tomam cuidado. Todos falsos, cuidado. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, irmãos e irmãs. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, tome muito cuidado. Então, irmãos ouvintes, com esses falsos profetas enganadores. Com esses falsos profetas enganadores. Amém. Amém. Então, estou explicando para os irmãos. Sim. Eu corrigi o meu erro. Eu corrigi meu erro. De falar de colocar o Telegram na igreja, mas não vou colocar não. De hablar, colocar o Telegram, não. A igreja colocar. Vai continuar na simplicidade. A igreja vai continuar na do evangelho de Jesus. Do evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, irmãos e irmãs. Então, meus irmãos ouvintes, tome cuidado. Irmãos ouvintes, tomem cuidado. Rejeita esses falsos profetas. O negócio deles é dinheiro. Rechaça os falsos profetas. O negócio deles, eles querem fama. Eles querem fama. Só que nenhum deles vão para frente. Que todos os divisores. Nenhum deles vão à frente. Que tentaram se levantar contra essa igreja, o fim deles foi triste. Todos os divisores que tentaram dividir foram tristes. Essa igreja é uma igreja revelada por Deus. Essa igreja é uma igreja revelada por Deus. Uma igreja de doutrina que prega e vive a doutrina de Jesus. Uma igreja de doutrina que predica e vive a doutrina de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que eu tenho os irmãos aqui abençoados que moram perto da minha casa. Graças a Deus que tenho. É, irmãos, meus irmãos, que congregam aqui na igreja, que moram perto de mim. Que moram perto. Cerca que conhece mim. O meu testemunho desde o antigo ministério. Sim ou não, meus irmãos aí que me conhecem? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todos me conhecem, sabem a minha conduta, o meu testemunho. Todos me conhecem, sabem a minha conduta. E esses falsos profetas já vinham enganando lá de outra cidade, querendo me defamar aqui. Esses falsos profetas já vinham difamando. Logo lá na terra onde eu benzei, eu nasci. Na terra que eu nasci. Todos conhecem meu testemunho, até os homens dos comércios aí, tudinho me conhece. Todos conhecem a mim. Está vendo, meus irmãos? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus, eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus. Por esses livramentos que o Senhor tem me dado. Por esses livramentos que Deus me dá. E eu estou firme na oração. Sou firme na oração. E agora Deus me deu essa revelação pela madrugada. E agora Deus me deu essa revelação na madrugada. E fazer também esse jejum mundial da última hora. E fazer o ayuno mundial da última hora. Amém, igreja? Então vou dar mais esses alertas para os irmãos. Amém, irmãos. Cuidado com essas rádios falsas aí, desses falsos profetas, divisores. Cuidado com essas rádios falsas. falsas. É, que estão aí, aí no Peru, aqui pro lado de São Paulo também. Aí em Peru, aqui em São Paulo. Divisores da igreja primitiva, são todos falsos. Divisores da igreja primitiva, são todos falsos. Quer copiar, falsos. Tudo deles, eles não têm a graça de Deus, eles querem copiar, tudo querem, eles querem copiar. Querem copiar, não têm a graça estão de tudo Deus. Querendo copiar as coisas da igreja. Querem copiar as coisas da igreja. Porque o negócio deles é dinheiro. Porque o negócio deles é dinheiro. Mas não vai para frente não, a igreja de falsos profetas não. Não vai à frente da igreja de falsos profetas. Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que Deus bendiga, irmãos. Em nome de Jesus. Todos que estão aqui são crentes. Então nós vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Vamos pedir a misericórdia de Deus. A unção de Deus. A unção de Deus. E o livramento de Deus para nós ir embora para os nossos lares. Livramento de Deus para ir afuera. Todos dando glória, oração da fé. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, confirma, ó Deus, a vitória. Leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa. Confirma, ó Deus, o milagre e a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada coração, ó Deus. Eu creio, ó Deus, no milagre. Dai livramento para nós, Jesus. Dai livramento, meu Deus, para toda a sua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Dai livramento, leva-nos em paz, nos cobre com teu sangue, nos livrando, ó Deus, de todo mal e de todo perigo. Amém, amém, Jesus, amém. Quem tem a paz de Jesus, meus irmãos? Grite, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.